Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes parece que tá tudo perdido e que a gente tá sozinho. E que quando a gente mais precisa, a gente não tem ninguém. Todo mundo se foi. Tudo aquilo que você acreditava se perdeu. Mas você sabe, eu sei, que existe um Deus. E esse Deus te ama. E esse Deus quer muito te ajudar. Mas eu e você também sabemos que a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu e você sabemos que aquele vazio precisa ser preenchido de alguma forma. E só existe um Deus. E só existe um caminho, que é Jesus. Então, depois de tudo isso que você ouviu, depois de tudo aquilo que você já sentiu até agora, eu sei e você sabe também que a única coisa que a gente tem que fazer agora é se entregar, se abrir, acreditar de verdade. Porque só existe uma verdade. Então, se você quer entregar a tua vida para Jesus, se você quer andar com Ele, se você quer realmente conhecer alguém que pode resolver todos os seus problemas e te dar a verdadeira paz, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora na minha vida como meu único Senhor e Salvador. E me arrependo de todos os meus pecados, porque eu sei que eu não sou nada sem a tua presença. Muda minha vida, Jesus. Senhor, preenche o vazio do meu coração. Acaba com a minha angústia. Me dá um novo amanhecer. Senhor, recebe a mim como eu recebo a Ti. Fica comigo, Jesus. Anda comigo. E deixe que eu ande contigo também. Oh, Senhor, há quanto tempo eu estava ansioso por fazer isso. Me faz, Senhor, uma nova pessoa. Me dá uma nova vida. E que a partir de hoje eu conheça a Tua verdade, para que essa verdade possa me libertar. Em nome de Jesus, eu aceito o Teu sacrifício, Senhor. Eu aceito o Teu sangue como remissão dos meus pecados. Me perdoa, Jesus. Eu te amo. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Oxi, balaxiri, xiri, ores, canta, balacei, terele, carabas. Ele assiki ela basutera basutera sei oriba shuri anda sei di anda bas oriba basitera basute canta bas. O Senhor, todo poder, a honra e a glória seja seu para todo sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.